تعالى الواحد الصمد الجليل، وحاشا أن يكون له عديل. O ser humano, entre todas as criaturas que Deus criou, às quais temos acesso, é o único dotado de raciocínio, é o único que tem discernimento. Nós vemos os animais irracionais, os seres inanimados. Todos esses não têm raciocínio, porém eles adoram a Deus sem livre-arbítrio. Não é dado o livre-arbítrio a eles, porque não têm raciocínio, não têm escolha, mas todos são muçulmanos a Deus, submissos a Deus, adoradores a Deus. E o ser humano, dentre essas criaturas, tem o livre-arbítrio de ser adorador a Deus ou não, de ser crente ou descrente, de ser obediente ou desobediente. Sobre todas as criaturas, além do ser humano e dos gênios, Deus o Altíssimo diz: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Os sete céus e a terra e quem neles existe glorificam. Tudo o que existe nos céus, na terra, glorificam a Deus. E não há coisa alguma que o não glorifique com louvor, mas vós não entendeis sua glorificação. Por certo, ele é clemente, perdoador. E ainda Deus nos revela, no Alcorão Sagrado, que todas as criaturas prostram a Deus, a não ser alguns seres humanos. Deus o Altíssimo diz: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ. Você não vê que diante de Deus se prostra quem está nos céus e quem está na terra, e o sol e a lua e as estrelas e as montanhas e as árvores e os animais e muitos dos humanos. Quando citou os humanos, muitos dos humanos, e muitos destes, ou seja, dos humanos, cumpre-se o castigo sobre eles. Portanto, o ser humano tem o livre-arbítrio. Dentre todas as criaturas, é a criatura mais nobre e a criatura que Deus delegou a ela que construísse o mundo, e que depois desse mundo e depois de passar por esta vida mundana terá ou a felicidade eterna ou a infelicidade eterna. Por sermos racionais e por sermos responsáveis, Deus enviou os profetas e nos fez obrigatória a crença neles e seguir a eles. Disse Deus o Altíssimo no Alcorão Sagrado: Rusulam mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Mensageiros que são alviçareiros e admoestadores, para que não houvesse da parte dos humanos argumentação diante de Deus após a vinda dos mensageiros. E Allah é todo-poderoso, sábio. تعالى الواحد الصمد الجليل وحاشا أن يكون له عديل.